ser vitória pra você. Oh, Jesus maravilhoso, aleluia. Na vida eu tenho barreiras e dificuldades. Sei que não é fácil a realidade, mas sei que meu Deus tem vitória pra mim. No mundo tem muitas mentiras e falsos amigos, espinhos, pedradas e muitos perigos, mas sei que meu Deus tem vitória pra mim. Tem vitória pra mim. Não importa a disputa, o tamanho da luta, o meu Deus tem vitória pra mim. Tem vitória pra mim. Tem vitória pra mim. Vou chorando, vou sorrindo, com Jesus sou seguindo, Ele tem a vitória pra mim. Ele tem a vitória. Por mais difícil que seja, Ele tem vitória pra mim. Escuta aí, meu irmão. Eu tenho inúmeras falhas e muitos defeitos. É, como ser humano, eu sou imperfeito, mas sei que meu Deus tem vitória pra mim. Eu sei Ele nunca esquece daquilo que Ele prometeu. Eu tenho esperado o tempo de Deus, pois sei que meu Deus tem vitória pra mim. Oh! Tem vitória pra mim. Tem vitória pra mim. Não importa a disputa, o tamanho da luta, o meu Deus tem vitória pra mim. Tem vitória pra mim. Oh! Tem vitória pra mim. Vou chorando, vou sorrindo, com Jesus vou seguindo, Ele tem a vitória pra mim. Tem vitória pra mim. Não importa a disputa, o tamanho da luta, o meu Deus tem vitória pra mim. Tem vitória pra mim. Oh, oh, tem vitória pra mim. Vou chorando, vou sorrindo, com Jesus sou seguindo, Ele tem a vitória pra mim. Ele tem vitória. Vitória pra mim, oh, oh, vitória pra mim. Ele tem a vitória pra mim, vitória pra mim. Oh, ele tem vitória pra você. Aleluia.